saudade de nós bateu e o colchão desabou. Sem tempo, o coração disparou por dentro. Parei no seu movimento, depois quase explodi por nós dois. Pra quê? A gente ficar de mal. Se dói, se dói. Quero aquecer, ter calor de ter sem águas que desagou. Embora não sei quem de nós dois vai segurar nós três. Segurar nós três.